Radio 1, Mayday 1-1. Engine number 911, go ahead. We are at the gate 11 with tower hotel information request ABC US 380-26. Engine number 911, stand by just a minute to copy radio. Stand by Engine 1, Mayday 1-1. Taxi voo 1143, 4 horas de longe de autonomia, terra Velhão, com 168 para o B. 173, autorizado o táxi, na parte principal do Taxi Índia, no ponto de espera, recorte tanto para decolagem, ajuste de altímetro 017. Autorizado o táxi com 17 via Pátio Índia, vai reportar para outro ponto de espera, da 10, voo 1173. Engine number 911, red copy. Ready to copy, Radio 1, 911. Radio 1911, clear to Azazel, flat level 380, via point loop 44, until Sierra Golf Romeo, after according your flight to Penny Road. Takeoff 1810, after takeoff right, turn, Sovo 1, departure, Sierra Alpha, November, Victor Oscar 1, after flight Lander, Lima, Echo, Delta, Alpha, and the transition will be Doctor Delta, Oscar, Kilo, Lima, Uniform. Sovo 1, Lambda, and Doctor. Score code 5155 and Sovo the departure 120.8. Azalea 1911 is clear. To Ezeiza, flight level 380 via flight plan route. Runway departure 10, after departure, right turn to Sambo 1 departure, Leda, and then side Dasco. Squawk 5155, and Salvador departure 120, decimal 8. Correct, initial number 911, call out for pushing setup. I will tell you for pushing setup, 1911. Bom, no 173, autorizado em linha aérea decolar da pista 10, vento 130 graus, 7 left. Alô, decola da 10, voo 1173. 138 no meio, complete a aproximação, chame torre, Kona 18, decimal 95, ótimo. Kona 138 no meio, mulher. 7 no meio, continua a aproximação, levanta e desce as pontas. Fazendo. Kona 73, decolar 233, chame controle no 208. 208, Kona 173. Voo 973, contato radar na decolagem, suba via seleção do ONU para o nível de voo 360. Seleção ONU 306, tráfego estado, serviço as pontos na pista 1-0, vento 1-4-0 graus, meia dúzia de metros. No ponto, no zero, ponto, de vento no meio. Instrumento, Alfa 36, mas ele me escuta, Alfa Juliette, portão 07. Você escuta, Alfa Juliette, portão 7, portão 38 também. Paulo Salvador, confia, Vitor Bravo Hotel. Bravo Hotel, bom dia, professor. Bom dia, senhora. Vitor Bravo Hotel se encontra na posição 13 da remota. Pede presença de reboque para o diagnóstico, parte. Vitor Bravo Hotel, aguarde para mim, seu negócio. 173, chame centro Recife, ano 26, decimal 85, boa noite. Corrijo. Ano 28, decimal 35. 12835, boa noite, voo 973. vou sobrar você, eu lembro que está na quarta. Hotel. 61, autorização Galeão. Salvador, voo no 561 para a autorização da Leão. Voo no 561, autorizado da Leão, a rota Azul 44, seguro para número 857, moço, número de voo 360, saída, São João, Leda, transição, Zócalo, rua direita após a colagem. Transponder 5157, Companhia Salvador 120, décima 8. Autorizado 360, Galeão, voo 44, seguro até November 857. Sendo Uno Leda, primeira direita, 5157, 208, voo 1561. Voo 1561, após o November 857, moço. Saída, São João, Moleda, transição do óculos. São João, Moleda, transição do óculos, o 51. Qual ponto que tiver funcionamento, o 51? Camará, o 51. Táxi Gol 1561, 111 a bordo, alterna Guarulhos, com 3 horas e meia de autonomia. Qual o 1561, autorizado de Índia, reportará pronto com 0107. Táxi autorizado de Índia, reportará pronto com 1017, 1561. Agora, está vindo autorizado para seguir até 02, se conta na bomba. espera 1-0, pronto. Bom, essa foi a 1 ali em decola, pistando 0, 2.3, 0 grau, 07, nós. Ali em decola 1-0, 1-5-6-1. Yes, India 1, 9-1-1. aeroporto finalizado, um bom dia, obrigado. Gente, bom dia. Chama centro Recife, frequência 1, 28, 35, 35, 1. Boa noite, não. Respondido, gol 1161, posição 08, informação 4 pra gente. Bom dia, informação Fox 3 com 7, pronto, copia. Ativo, pronto, da piscina 0 com curva direita, subida São João 1, leva Mótiva, após Mótiva, o pendulum 0, exceção do Bravo, é que estava até. Aciona 5166, controle 120, sinal 8. Para Guarulhos, 360, decola da pista 10. A transição vai ser a Leda após Mótiva e posteriormente na Cedulo 10 até São Paté. Eu respondo 5166, controle 120, decola 8, só a saída que eu não copiei. Saída Salvo 1, Serra Alfa, Novembro, Vitor Oscar 1. Ok, saída Salvo 1, transição Leda, Mótiva, gol 1161. Correto, o número 61, chame pronto, puxa, senhor mestre. Camarada, obrigado. Technology cell frequency 12 decimal 35, look at 125 decimal 1. 128 decimal 35, back up 1251, as a DN 1911, hello. Parou, pushback, acionamento, posição 8. Autorizado, rebaixo, autorizado, segundo, não, não, não. É, falta no ataque, obrigado. Índia, a gente está no 0, repassa todos os ajustes no 0, no 7. Autorizado o ataque, ponto espera da 1 no 0, direção ambiente, eu vou 1 no 1 até 1, obrigado. espera da 1.0 pra 1.1.1, linda cola 0, vento 130 graus, 0.5.9. Linda cola 1.0, gol 1.1. São 3601, grande cópia, preparação com 1.